1-1-6-4-8, decolado aos 4-8, chame agora o controle, 1-1-9-8, tem um bom voo. 1-1-9-8, tem um bom dia. 3-1-9-8, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, 3-1-9-8, na 1-0. 350, via saída PUCA. 350, apareceu PUCA, 1-6-4-8. 9, frequência livre no corte, tenha um bom dia. Problema é, confirma o ponto de modificação da GRS. Confirma o ponto de modificação das regras de voo. Possível copiar o fixo, poderia repetir? Delta, uniforme, bravo, eco, Sierra. Delta, alfa, eco, Sierra. Copiado, TAM. Delta Alpha Mike Eco Sierra. Oscar Lima Eco, não tem o tráfego informado no setor. Seu tempo frequência é livre, coordenação com os tráfegos locais, ingressando o espaço aéreo Golf. Serviço aéreo encerrado. Caso necessite de informação e alerta, irá chamar o centro Recife na frequência. 12685 ou término 2545. Chalema 1140, chama agora o centro Recife, 2685, alterno 1245. O Recife no 2655, secundário no 2545, obrigado, até daqui a pouco. A primária 1685. Primária 1285, obrigado, chalema 6140. Com 739, passa o marcador externo, completo sinal de procedimento, chama agora a torre 1185. Usou de 1195, 739. Corre o gol na 739, passando a Serra Victor 372, está visual. Sim, o gol na 739, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 109. Repouso na 10, gol na 739. Foi Salvador, bom dia, Azul 2770, Ponte Espera da 10 próxima. Azul 2770, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. E mantenha 10, Azul. Gol no 739, no solo 54, libera a direita, chame solo 121 no decimal 9. 21 decimal 9, gol no 739, vou livrar. No 648, vou e Maceió. Maceió, gol no 648. O nosso 739 está livrando aqui, a nossa, bem na hora de livrar, tem um buraco bem grande na pista ali. Isso. A gente confirmando, no eixo da pista tem um buraco. Isso, bem aqui da onde a gente livra aqui, um pouquinho só à frente. Perfeito. Azul 2770, copiou a informação do aeronave da Gol? Copiou e tem condições de rodar antes dessa saída. Cliente, o Azul 2770, autorizado a decolagem, 1-0-0 graus, 1-3-2. Decolagem Azul 2770. Controle Salvador, Boa Região, Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba mantendo o voo 360. Após 2000 pés, autorizado voar a posição coral. Após 2000, voa coral, livre 1-60, Azul 2770. No Golf Victor, aciona a notificação, voe a posição BOM para interceptar a chegada BOM, se instale no grupo da descida. Projeto de descida para o OCR para fazer o cancelamento. 7, autorizado o LVR, informe quando no portal descida. Azul 2000, Azul 2770, com autorização para o coral? Autorizado. Coral da presente, Azul 2770, cara. JS Romeo Lima. Tô seguindo para a destino Serra Índia, Eco Índia. JS, vamos quando visual. Controle Marcel, bom no 648. Por 648, prazer para o controle. Ô, perdão, controle Salvador, ainda não se escuta, cara. Cruzando 300. Pelo 648, chama agora o centro de CIF na frequência 1285 até o número 2545. 2685-2545, obrigado, bom dia. Todo o lote só prossegue para o controle do Salvador. Zero é 1-4-6. Quanto esse é um 1500 pés em área de voo visual, ajuste altímetro 1095, informe quando a 10 milhas se afastar do Salvador para início de descida a 500 pés. Júlio Papadiago, o meu gostei está no pão de abasteira. O meu Golf Victor disse mantém a 050. Obrigado, tudo bem, o meu motor. A sua notificação veio chegar da Mário 2 até 050, ajuste o altímetro 1-0-1-4. Pesado. Romeu Lima, chame Toyono no Corre Junto. O Romeu Lima pode chegar para Salvador ou Reimar? Hotel Direcção, 2 metros aqui às pés. Afirmativo, ajuste 8 metros no 095 e sobe através do Piaçu, Hotel Direcção. Eu tenho 050, o meu conceito só foi mudança para rotatória, se for dele. 7, o meu Golf Victor, plano modificado 1300, foi rotatória, em ordem de voo visual, estou mantendo 1500 pés, 1500, 1095. Plano 1500 pés, 1095, ajuste, o meu Golf Victor. Terceiro lugar. Águeda 10. Bono 162, apresentado foi o servidor 366 para o salto do segmento Renato, pista 90, em forma estabilizada. Descendo agora para 2507. 102.10, após TAP, Serra Vista 366, eu vou com o nome, né? Chalana 200, acione de estação, via chegada mar, disse manter 050, ajuste o altímetro 10, 15. Hotel Juliette Serra, chega agora o 1-9, décimo 9-5, a total de tráfego, a decolagem da pista 9-7, 2, 108-9-5. 108-9-5, Hotel Juliette Serra. Sou eu, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, o ajuste 1-0-9-5, dá presente autorizado o cruzamento final da pista 1-0, reporte para gerar base da 1-7. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, reportará para gerar a base pela direita da 1-7, o Hotel Juliette Serra. Rio 5975, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Olimpo 07, decolado ao 1-3, voa via direita, 1.000 pés no corredor Axé, aguardando transferência. Direita, corredor Axé, 1.000 pés, aguarda transferência, o Olimpo 07. Rio 5975, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Olá, Salvador, boa tarde, voo 1-0-9-4, ponto ficar 1-0. 1-0-9-4, após a rolagem do 727, autorizada a linha e manter, cabeceira 1-0. Após a rolagem do 27, a linha mantém 1-0, voo 1-0-9-4. Oi, Papatiago, Romeu Golf Vitor, já avisou o Carol, vamos pôr na 1-7. Gente, o Romeu Golf Vitor está presente, realize 360 com curva à direita, reporte interceptando a final da pista 1-7. Pode, Romeu Golf Vitor. É o Juliette Serra, de base para a final, baixado e travado 1-7. Gente, Papa Romeu, até o Juliette Serra, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 1-7, o vento 090 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso 1-7, até o Juliette Serra. Torre o Nilco 07, está livre a transferência? Afirma agora, 119.8, tem um bom voo, Nilco. Gente, 19.8, obrigado. Contra Salvador, é o Olimpo 07. Olimpo 07, prossiga na radial 240, a 50 milhas do Salvador, subindo a 055 na escuta controle. 75 decolado aos 1-6, mantenha a proa até 3.000 pés e após esquerda no perfil da Momo, chame o controle agora, 119.8, tem um bom voo. Obrigado, 98, vou manter a sua atenção. Se possível, já toma o programa. 15, projeto curva esquerda, para interceptar a 137 do elevador, mantendo, submantenha 2.500 pés, vai do 07 inicialmente. Então, está passando para a nossa direção de 137. Afirmar, isso está devido à decolagem da pista na zero, a curva está à direita na saída da alta. Está dando pista 7 liberada, o Romeu Golfito. Presidente. Andou Serra Victor 366, Campo Alí, pagou 1-1-1-2. 62, completa a aproximação, chamador 1-1-8, decimal 95. Do 5975, contato radar na decolagem, após 3 mil pés, curva esquerda, pé de mão, subindo a 350. Esquerda, bomba. 2770, passou o coral, mantendo no 60, se vê se está encerrado, chame Lesa, frequência 201. Né? Eu só confio na rádio 137 a 100 milhas. Luta 07, confirmar o setor que irá prosseguir. Radial 137, 50 milhas. Afirmativo, 137, 50 milhas. 50 milhas, sempre. Azul 2770, copiou o controle. Posição aéreo cerrado. Mantenha o de voo 160. Autorizado chamar, ó. Controle ideal com frequência 120 decimal 1, azul 2770. Gol 1162. Curva esquerda no perfil da mão, confirme. Após a decolagem, mantenha a frota 3 mil pés, depois retorne a navegação no perfil do céu da mão, no gol 1094. Atrizamento correto, autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus, 139, gol 1094. Decolagem autorizada pista 10, gol 1094. Sinal 200, PC mantém 2500 pés, alfabeto de 4, posição 2366 para final do procedimento terminado, pista 10, informa estabilizado. Após o Romeu Golf Vitor, solo aos 1-9, com o baixo. Livre à direita via Papá, até o Paz 5, frequência livre no corte, Romeu Golf Vitor. Gol 1162, autorizado pouso pistão 10, vento 090 graus, 149. Ele pouso 90, gol 1162. Serra do Loeb. Seguinte, do acionamento, chame pronto para decolagem, Serra do Loeb. Gol 1094, decolado aos 20, mantendo pro até 3 mil pés, chame o controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 098, boa. Salvador, boa tarde, voo 1094, na saída bomba. 1094, contato radar decolagem, submetendo voo 370, via saída bomba. 370, bomba, voo 1094. 0807, submetendo 055. Já o 055, hoje foi o 07. Decolagem por conta e risco na RMA, reporte fora do solo. O vento no aeródromo de Salvador, 1-0-0 graus, 1-4-9, Serra do Ué. Gente, comprou o uísque, Serra do Ué. Gol 1-1-62, solo aos 2-1, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-9, obrigado. Vamos lá, Serra do Ué. Azul Eco decolado aos 2-1, aguarde transferência de comunicações. Guardando transferência, Azul Eco. Eco, chame agora o controle 119.8, tenha um bom voo. Casal Alonso, grata a graça. Bom dia, Papa Romeu, Thiago Lata. Pelo controle? Papa Romeu, Thiago Lata. Caso mil Eco, 500 pés. Mantenha a senhora de voo visual, confirme intenção. Apesar de eu conseguir um sobrevoo, estimado em 2 horas, o sobrevoo liberar, mas vai conseguir para início de para Saioca e Paraguaçu com sobrevoo lá. Certo. Estimando, eu não tenho informação radar nenhuma do seu tráfego. Mantenha a senhora de voo visual, confirme o setor. Tem condições para mais radar distância? Zero, Salvador? Por contra? É 180, Salvador, não, é 90, 0930. Estacionado o transporte 0133. Desculpa aí. Boa, 3191, pode estar a falar. Gente, 3191, aguarde para a decolagem, manter o ponto de espera. Acionado 0133. 7. Mantenha o visual. Prosseguindo para a localidade. Tem onde é sobrevoo em? Paraguaçu, senhor. 7. Na escuta do controle, Serra Azul do Água, prossiga direto ao destino. Prosseguindo direto ao destino da presença, Serra Azul do Água. Mantém, está presente na vila. Confirma o tempo do voo. 6 horas. Apresenta o horário, mais 6 horas? Avião. É, copiado, é uma nave 25. Pistão 3191, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 149. 1094, prossiga para o controle. Pro 170, então, 370. Gente, agora estou esperando. Controle CNM 6007, tem que ser habilitado. CNM 200, 2000, marca 2, terra, controle final, chame torre. 118, decimal 95. CNM 6200. Eu Alfa Distinction, no agora contra Recife, são 2685, alterna 2545. De autorização de pouso, pistão no zero. 6200, na base. Dan 3191, decolado aos 27, chame agora o controle, 119 decimal 8, tem um bom voo. 98, bom dia, 91. Escuta, Fuxinha. Eu sigo na sua frente, na frequência no 2685, alterna 1545. Senhor em Salvador, bom dia, 731, 91, Natael. 10 vento, 110 graus, 149. Pouso autorizado, pista 10, chamei 6200. 91. 5975. Quase lua com a guarda. Rio 5975. Boa 094. Chamei seu 3 Recife, 2025, alterno 2545. 1285, confirma a secundária? 12545. Tem quanto tempo? 6191, pode voar lida? Autorizado, T3191, contato radar, colar, sub na 340, via saída da EL. Autorizado, encurtar e voar Leda. Vindo 340, voa no Leda, T3191. Cláudio Leco. Certo, na escuta o controle agora de... Coisa, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, confirma o estado de retorno. É o estado de retorno, é confirmado e voando. Certo, 2-0, escutado. 1-0-9-4. Estou aí, Salvador, bom dia, vou passar para o Fofilo. Não escuta, acho que eu vou Fofilo, bom dia. Eu também, vou passar para o Golf Kilo autorizado táxi, reposte na Papá para cruzamento do 17. Papá na Papá, que vai no 17. Ocean 6200 no solo aos 29, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 19-6200, bom dia. Bom dia, é o azul 4207, como te espera, pronto. Azul 4207, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e mantém na 10, 4207. Azul 4207, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 139. Está autorizada a decolagem do 4207. Oi, Salvador, bom dia, zona 541, pode esperar número 2, pronto. Gente, azul 9541 como número 2, mantém o ponto de espera. Será. Oi, bom dia do Papacango Rita CIFL, número 1 do Pode Espera da 10, pronto. Gente, Papacango Vitor, Charles até autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Isso, alinhar e manter na 10, Rita CIFL. planos previstos. Confirmando o estimado de retorno 1930, confere? Grato, canais previstos, então é regresso, Olímpico 07. Seguinte, o Oscar Golf Kilo autorizado cruzamento após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, solo 121 no decimal 9. Na Lima 219, grave. 4207, decolado aos 32, controle agora 119 decimal 8, deu um bom voo. 198, bom trabalho. Controle ao azul 4207, decolado, tá passando 1100 na Dael. Azul 4207, contato radar em decolagem, da Via Celular para nível 340. Via Dael 340, 4207. Bom dia, 1864, ciente da Kilo, passa o 220 para o 150. Decolagem 190, Rita chega a pé. Tá, para o seu carro chegado a Mari, 12 para o nível 050. A gente instaladora na 04, aguarda autorização para o final do procedimento no nível 2, pistão na 0. Ok, e DAP deixando para o 050, pode voar o 368? 1864, voo ITAP, aguardando a transição para a terra, vita 366. Ok, então. A ITAP aguardando 366, voo 1864. 4191, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, terna 123, decimal 8. Recife 251, alterno 238, alterno 3190, obrigado, bom dia. Bom voo. 1998, obrigado, amiga, até a volta. Patrulha, muito bom dia, do Papatango, Vitor Tchari Hotel, decolou na sua escuta. Perca, piscina 1-0. Apenas 1-9-5-4-1. Afirmo, 9-5-4-1. Sim, 9-5-4-1, ali mantendo 0. Alô, Vitor Charles do Céu. Mandei código para 0406. Bacana, agora é 0406. Charles do Céu. Considere e mantenha 0273, Vitor Charles do Céu. Positivo, está retornando 0273, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, contato radar do colagem, se desvio o telefone para nível 090. Possibilidade de voar direto, o Conde está presente? Autorizado, Vitor Charlie Hotel. Procure o Conde está presente, Vitor Charlie Hotel. Controle ao 4207, seria possível voar Mótima, senhora? Azul, coordenação, azul 4207. Na escuta. Azul 9541, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 139. Autorizado decolagem no zero, azul 9541. Azul, bom dia, Azul 4082, Pacífico da Quilo. Azul 4082, você é a identificação do seu vestido da Mário para nível 060, existe Salvador, 1094. Obrigado, Mário, Leandro, Leia, Leandro, 9541, decolado aos 37, controle agora 119.8, tem um bom voo. 1198, obrigado, bom trabalho. Realmente, costando, o serviço da Mário para nível 070, existe na 014. Da Mário 070-1014, intenção por cimento, MV-010. Gente, chamando a 356. Até Salvador, Azul, 9541, decolou para a terceira da El, cruzando 2000 pés. Azul 9541, contado radar em decolagem, subida via saída da El para nível 200. Subindo via para nível 200 no 9541. Sobre 207, autorizado por Odimotiva. Por Odimotiva, 4207, obrigado. Controle Salvador, papapá, mais direto, entrou. Vai até a máquina de direção, não prossiga. Romeu 44, de Tiengue, aqui de Tiengue, de Tiengue, alocado 0115 no transponder, está com 2 no hotel B. Decolou 5, vai em Santa Cruz, a Iris Caparica para sobrevoo, a máquina de direção. Se o meu sente, meteu sem condições visuais, a ajuste salvadora na 014. Quando 014, no ajuste. Agora Paris que vai iniciar a travessia da Bahia do Campo, antes da Bahia do Campo. Antes da Bahia do Campo, você pode ver? Total de 2 horas e 30, contando o Salvador, mais da Bahia do Campo. Antes copiar 2 horas e 30. Apenas confirmando, após o TAP vai voar o 366 ou 368? Voa o 864, após o TAP o serve do 366. Ok, após o TAP o 366, sente. O 4207, temos sempre recebido na frequência 1252.1, eterna 1238. 251-238, alternado, o 4207. Canal 356, reduz o peso para 2409. 2409, né, né? Seu Salvador, ajuda 2724. Confirme, Azul 2724, espera pronto. Azul 2724, cliente, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 129. Autorizado a decolagem pista 10, Azul 2724. Ok, da 2500, 1014, vai chamar passando 366, o 864, autorizado? Boa noite, 864, autorizado, sinal de procedimento, RNAV, pista 1-0, repete, passando 3, auto 3, 6-6. Ok, autorizado, RNAV, então, segue. Passa o golfe uniforme autorizado, ingresso, táxi via pista, reposta alinhado e pronto, tapeceiro 17. 4082, desça para 4000 pés, reajuste na 0-4. 4082. Os 43, poderia confirmar a matrícula da aeronave? Esse é o Papa Romeo, Alfa Quebec Serra, azul 2724. Cliente Alfa Quebec Serra, chame agora o controle. 119.8, tem um bom voo. Controle 698, uma volta, bom dia, até a próxima. Deixa na 0-4. Deve pegar a Mari para o 080, justo no 0-4, para 67-02. Então, não é uma transmissão no ar, se possível, você recebeu o posicionamento após a transmissão. Salvador Azul 2724. Azul 2724, agarre. O senhor também está dizendo dois confirmes que após a remetida regressa para Nápoles. Eu vou fazer a remetida para Recife, para ele terminar um pouco antes. Então a gente consegue na 702. Do 541, eu vou em Léus. 9541, direto Léus. Azul 2724, contato radar do colégio, da vista da Conde para nível 1970. E a Conde 970, 2724. Controle, Azul 482. Quero controle. O 482 tem suporte para o CVR9, pode voar 368 da presente. Azul 4082, autorizado voto para a revista 368 da presente, passando para 4008. 4000 368. Executando a aeronave no 366 com 864. 1864, você me tem na frequência 168 do sinal 5. 18-15. Azul 4082, devido ao sequenciamento, voo na revista 366, desce para 2500 pés, ajuste permanece na 064. Resolveu direto agora, o 4082. 3756, avança para 4000 pés, ajuste na 0-4. 4000 pés, ajuste na 0-4, cinema 356. Eu quero mais que o eletrônico. Celeste 356, copia indicada? 2409, confirma 3. Antes de para Angosta Golf Uniforme, decolado aos 47, ingresso e corredor Axé, 1 no meu pé, chame controle, 119.8, tem um bom voo. Obrigado, Angosta Golf Uniforme. Gol 1864, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0 graus, 149. Ok, livre o pouso, pista 1-0, o 1-864. Atacando, chegou o seu uniforme. O nome é o pé do Lefé, a gente é salvador da 0-4, quando possível, o estimado para pouso. Só um minuto. Pode estar autorizado, Renato, na metade de pé. 4082, autorizado sinal de procedimento renal sistema 0, reporte para a conserva 3 Reportará 3